Ficheiro 32, página 180. Deviam ir visitá-la. São o mais próximo do que se pode chamar amigos que ela tem, sugere o Haymitch. Isso torna tudo ainda pior. Não sei qual a relação entre a Joana e o Finnick, mas eu mal a conheço. Sei que não tem família nem amigos. Nem sequer tem uma lembrança do Sete para guardar ao lado das roupas regulamentares na sua gaveta anónima. Nada. É melhor ires dizer ao Plutarque. Não vai ficar nada contente, continuou Haymitch. Ele quer o maior número possível de vencedores no Capitólio para as câmaras. Acha que isso proporciona bons momentos televisivos? Tu e o Beatty vão? Pergunto. O maior número de vencedores jovens e atraentes, corrige-se o Haymitch. Por isso, não. Ficamos aqui. O Finnick desce diretamente para ir ver a Joana, mas eu demoro-me à porta, durante uns minutos, até o Bog sair. Ele é o meu comandante, agora, por isso presumo que seja a pessoa indicada para fazer pedidos especiais. Quando lhe digo o que quero fazer, ele passa-me uma licença para eu poder ir ao bosque durante o período de reflexão, desde que permaneça à vista dos guardas. Corro ao meu compartimento, pensando em usar o paraquedas, mas este está associado a tantas más recordações que decido atravessar o corredor e ir buscar uma das ligaduras de algodão brancas que trouxe do 12. Quadradas, resistentes, exatamente o que preciso. No bosque, encontro um pinheiro e arranco uma mão cheia de agulhas perfumadas dos ramos. Depois de fazer uma pilha no meio da ligadura, levanto os lados, torços e atos com um caule de trepadeira, fazendo uma pequena trouxa do tamanho de uma maçã. À porta do quarto do hospital, observo a Joana durante um momento, percebendo que grande parte da sua ferocidade está na sua atitude mordaz. Sem isso, como se encontra agora, ela é apenas uma jovem franzina, com os olhos espaçados, lutando contra o poder das drogas, para se manterem abertos, com medo de que o sono possa trazer. Aproximo-me dela e mostro-lhe a trouxa. — Que é isso? — perguntei ela com uma voz rouca. As pontas molhadas do cabelo desenham-lhe pequenas espigas na testa. — Fio para ti. Algo para guardar na tua gaveta. Coloco-o nas mãos dela. Cheira-o. Ela leva a trouxa ao nariz e cheira, hesitante. Cheira a minha terra. Os seus olhos enchem-se de lágrimas. Era isso que esperava. Como és do Sete? Explico. Lembras-te de quando nos conhecemos? Eras uma árvore. Bem, foste por pouco tempo. Subitamente ela agarra-me no pulso com uma mão de ferro. Tens de o matar, Katniss. Não te preocupes. Resisto à tentação de soltar bruscamente o braço. Jura, por alguma coisa que seja importante para ti, exige a Joana, rangendo os dentes. Juro, pela minha vida. Mas ela não me larga o braço. Pela vida da tua família, insiste ela. Pela vida da minha família, repito. Presumo que a preocupação com a minha própria sobrevivência não seja suficientemente convincente. Ela solta-me e eu esfrego o pulso. Por que achas que vou para lá, estúpida? Isso fala sorrir um pouco. Só precisava de o ouvir. Ela leva o saquinho de agulhas de pinheiro ao nariz e fecha os olhos. Os dias que se seguem passam num redupio. Depois de um breve exercício de manhã, o meu pelotão vai para a carreira de tiro treinar o dia inteiro. Treino sobretudo com uma espingarda, mas eles reservam-nos uma hora por dia para armas especiais, o que significa que posso usar o meu arco de mimogaio e o Gale, o seu arco pesado e militarizado. O tridente que o Beatty concebeu para o Finnick tem várias características especiais, mas a mais espantosa é que depois de ser lançado, o atirador pode premir um botão numa pulseira de metal e a arma volta para a sua mão. Às vezes, Atiramos a bonecos de soldados da paz para ficarmos a conhecer os pontos fracos do seu equipamento de proteção. As fendas na armadura, por assim dizer. Se atingirmos carne, somos recompensados com os guichos de sangue falso. Os nossos bonecos estão completamente tingidos de encarnado. É animador perceber como é elevado o nível médio de pontaria do nosso grupo. Além do Finnick e do Gale, o pelotão inclui 5 soldados do 13. A Jackson, mulher de meia-idade e suplente do boxe, parece um tanto mole, mas é capaz de acertar em coisas que nenhum de nós consegue ver sem uma mira. É presbita, diz ela. Há também as duas irmãs, Leg. Chamamos-lhes Leg 1 e Leg 2, para não haver confusões. Com 20 e tal anos, e tão parecidas de uniforme que não consigo distingui-las, até reparar que a Leg 1 tem uns estranhos pontos amarelos nos olhos. Dois homens mais velhos, o Mitchell e o Holmes, não falam muito, mas conseguem limpar-nos o pó das botas a uma distância de 50 metros. Vejo outros pelotões que são também bastante bons, mas só compreendo verdadeiramente a nossa posição na manhã em que o Plutarque se junta a nós. Plutão 451 foram selecionados para uma missão especial, começa ele. Mordo o lábio esperando que seja para assassinar o Snow. Temos vários atiradores especiais, mas uma grande falta de equipas de filmagem. Por isso, escolhemos vocês 8 para serem o nosso pelotão estrela. Serão os rostos televisivos da invasão. A desilusão, o choque e depois a ira atravessam o grupo. Está a dizer que não entraremos em combates reais? Protesta o Gale. Entrarão em combate, mas talvez nem sempre na linha da frente. Se é que existe uma linha da frente neste tipo de guerra, esclarece o Plutarque. Nenhum de nós quer isso. A declaração do Finnick é acompanhada de um burburinho geral de assentimento. Mas eu fico calada. Vamos combater. Vão ser tão úteis ao esforço de guerra quanto possível, contrapõe o Plutarque. E ficou decidido que serão mais úteis na televisão. Vejam só o efeito que a Katniss provocou envergando aquele fato do mimogaio. Transformou completamente a revolta para melhor. Já repararam que ela é a única que não se está a queixar? E porquê? Porque compreende o poder daquele ecrã. Na verdade, a Katniss não se está a queixar porque não faz tensão de ficar no pelotão estrela. Mas reconhece a necessidade de chegar ao Capitólio antes de levar a cabo qualquer plano. No entanto, parecer demasiado complacente também pode levantar suspeitas. Mas não é tudo a fingir, pois não? Pergunto. Isso seria um desperdício de talentos. Não te preocupes, tranquiliza-me o Plutarque. Terás muitos alvos reais para atingir. Mas não te deixes apanhar. Já tenho problemas que cheguem. Sem ter de substituir. Agora sigam para o Capitólio e deem um bom espetáculo. Na manhã da nossa partida, despeço-me da minha família. Não lhes expliquei como as defesas do Capitólio se parecem com as armas na arena. Mas a minha partida para a guerra, já por si, é bastante terrível. A minha mãe abraça-me com força durante muito tempo. Sinto as lágrimas na sua face. Algo que ela reprimiu quando eu fui escolhida para os jogos. Não se preocupe, estarei perfeitamente segura. Nem sequer sou um soldado a sério. Apenas um dos fantoches televisivos do Plutarque. Tranquilizo-a. A prima acompanha-me até às portas do hospital. Como te sentes? Melhor, sabendo que estás num lugar longe do alcance do Snow. Respondo. Da próxima vez que nos virmos, já estaremos livres dele, afirma a prima com convicção. Depois lança-me os braços ao pescoço. Tem cuidado. Penso em despedir-me do Pita, mas decido que isso só prejudicaria os dois. No entanto, meto a pérola no bolso do uniforme. Uma lembrança do rapaz do pão. Uma aeronave leva-nos para, imagine-se, o Distrito 12. onde foi estabelecida uma área de transporte provisória longe da linha de fogo. Desta vez não há comboios de luxo, mas um vagão de carga atulhado de soldados de uniforme cinzento escuro, dormindo com as cabeças nas mochilas. Depois de 2 dias de viagem, desembarcamos dentro de um dos túneis que conduzem ao Capitólio e fazemos o resto da viagem de 6 horas a pé, com cuidado para pisar apenas numa linha de tinta verde incandescente que assinala o caminho seguro para o ar livre no topo da montanha. Desembocamos no acampamento rebelde, uma extensão de 10 quarteirões junto à estação de comboios, onde eu e o Pita fizemos as nossas chegadas anteriores. Já está cheia de soldados. Ao pelotão 451 é atribuído um lugar para montar as suas tendas. Esta zona foi conquistada há mais de uma semana. Os rebeldes expulsaram os soldados da paz, mas perderam centenas de vidas. As forças do Capitólio recuaram e reagruparam-se mais perto da cidade. Entre nós estão as ruas armadilhadas, vazias e convidativas. Todas terão de ser limpas de casulos antes de podermos avançar. O Mitchell pergunta se não podemos ser bombardeados por aeronaves. Sentimo-nos, de facto, muito expostos, acampados ao ar livre. Mas o Boggs assegura-nos de que não há problema. A maior parte da frota aérea do Capitólio foi destruída no 2, ou durante a invasão. Se eles tiverem ainda algumas naves, estarão a poupá-las, provavelmente para que o Snow e o seu séquito possam escapar para um bunker presidencial algures, se for necessário. As nossas aeronaves foram recolhidas depois de os mísseis antiaéreos do Capitólio dizimarem as primeiras vagas. Esta guerra será resolvida nas ruas, com, esperemos, apenas danos superficiais às infraestruturas e um mínimo de mortos e feridos. Os rebeldes querem o Capitólio precisamente como o Capitólio criou 13. Passados 3 dias, grande parte do pelotão 451 arrisca-se a desertar devido ao tédio. A Crescida e a sua equipa filmam-nos a disparar. Somos informados de que fazemos parte de uma equipa de desinformação. Se os rebeldes atingirem apenas os casulos do Plutarque, o Capitólio levará 2 minutos a perceber que temos a holografia. Então, passamos grande parte do tempo a destruir coisas sem importância para tentar despistá-los. A maior parte das vezes estilhaçamos apenas os exteriores dos edifícios de cores vivas, aumentando as pilhas de vidro colorido nas ruas. Suponho que estejam a intercalar essas imagens com a destruição de alvos importantes no Capitólio. De vez em quando, parece que são, de facto, precisos os serviços de um atirador especial. Levantam-se 8 mãos, mas eu, o Gale e o Finnick nunca somos escolhidos. A culpa é tua por seres tão telegénico, acusa o Gale. Se o olhar matasse. Na minha opinião, eles não sabem bem o que fazer com nós os três, sobretudo comigo. Tenho o fato do mimo gaio comigo, mas só fui filmada de uniforme. Às vezes uso a espingarda, outras pedem-me para disparar com arco e flechas. Parece que não querem perder completamente o mimo gaio, mas ao mesmo tempo querem reduzir o meu papel a um simples soldado de infantaria. Como isso não me importa, acho mais divertido do que preocupante imaginar as discussões que têm lugar no 13. Enquanto por fora exprimo a minha insatisfação com a nossa falta de participação efetiva, por dentro ocupo-me a traçar o meu plano. Todos nós recebemos um mapa de papel do Capitólio. A cidade forma um quadrado quase perfeito. Há linhas a dividir o mapa em quadrados mais pequenos, com letras em cima e números ao lado, para formar uma grelha. Estudo o mapa, memorizando cada cruzamento e rua lateral, mas isso não chega. Os comandantes aqui estão a trabalhar com a holografia do Plutarque. têm todos uma engenhoca portátil chamada Holo, que produz imagens como as que vi no comando. Podem fazer um zoom sobre qualquer zona da grelha e ver que casulos os aguardam. O Holo é uma unidade independente, um mapa otimizado, por assim dizer, já que não pode nem enviar nem receber sinais, mas é muito superior à minha versão em papel. Um Holo é ativado pela voz de um determinado comandante que lhe dá o seu nome. Uma vez em funcionamento, responde às outras vozes no pelotão. Se, por exemplo, o Boggs morrer ou ficar gravemente incapacitado, alguém podia substituí-lo. Se alguém no pelotão repetir camarinha 3 vezes de seguida, o Holo explode, mandando tudo pelos ares num raio de 5 metros. Isto por razões de segurança, no caso de ser capturado pelo inimigo. Parte-se do princípio de que todos nós faríamos isso sem hesitar. Portanto, o que eu preciso de fazer é roubar o Holo ativado do Boggs e desaparecer antes que ele dê pela sua falta. Acho que seria mais fácil roubar-lhe os dentes. Ao quarto dia, a soldado LED 2 colide com um casulo mal assinalado. Este não liberta um enxame de mosquitos mutantes para os quais os rebeldes estão preparados, mas dispara uma chuva de dardos de metal. Um deles espeta-se no cérebro da LED 2. Ela morre antes dos paramédicos chegarem. O Plutarque promete uma substituição rápida. Na noite seguinte chega um membro mais novo do nosso pelotão, sem algemas nem guardas, saindo calmamente da estação de comboios com uma espingarda ao ombro. Segue-se o espanto, a confusão, a resistência, mas o 451 vem estampado nas costas da mão do Pita, em tinta fresca. O Boggs tira-lhe a espingarda e vai fazer um telefonema. Não fará qualquer diferença, assegura-nos o Pita. Foi a própria presidente que me nomeou. Ela decidiu que os propós precisavam de um pouco mais de animação. Talvez precisem. Mas se a Coin enviou o Pita para aqui, decidiu também outra coisa: que eu lhe serei mais útil morta do que viva.